Sirius Alfa Juliette Gate 3. Sirius Alfa Juliette Gate 3, inglês. Azul 4062, vento 1,80 graus, 08 nós, Lipe Pouso, pista 1-0. Lipe Pouso 1-0, baixou e travou. Azul 4062. Salvador, muito boa noite. 5556 do Trip. 35556, mantenha a aproximação, aguarde a pista livre. Vai aguardar a pista livre, 5556. Azul 4062, Sol Lounge 33, livrando à direita, táxi via Alfa Juliette, gate 1. Alfa Juliette, gate 1, na sua escuta. Cinco meia, livre pouso, pistão na zero, vento 200 graus, 8 nós. Livre pouso, 5556. 5556, solo aos 36, táxi via Alfa Juliette, o gate 08. Alfa Juliette, gate 08. Foxtrot Salvador, gol 113. 1173 com a informação. Já. Uno 173, informação em curso Delta, pronto para a cópia? Relativo. Uno 173 para Guarulhos, nível 360 autorizado, decola da pista 10 com primeira curva à direita, na saída da Euleda Motiva, upper do 10 até Bridge, após prosseguir conforme rota do plano. Controle Salvador, 1-1-9 decimal 8, aciona 5421, gol 1173. Guarulhos, 360, decola 10, curva direita, é o Leda Mótica, período 10 Brito, conforme a rota do plano de voo, sai 1-1-9 decimal 8, aciona 5421. Gol 1173 correto, e pronto para pushback de acionamento. Ok, vou chamar. Salvador 73520, autorização Aracajuru 190, informação Delta. Então 3520, pronto, cópia. Pronto, cópia. Então 3520 para Aracaju, nível 190 autorizado, decola da pista 10 com primeira curva à esquerda, saída Pucajama, Pajama direto Aracaju. Controle Salvador 1-1-9 decimal 8, aciona 5-4-1-6, TAM 3-5-2-0. Autorizado Aracaju, número 1-9-0. Paladar 1-0, primeira curva esquerda, saída pouca, Pajama, após Aracaju, direto. O controle 5-19 decimal 8, transforma 5-4-1-6, o TAM 3-5-2-0. Então 3520, correto, chame pronto para pushback e acionamento. Salvador, gol 1172, final estabilizado. Gol 1172, visual com. Ainda negativo. Sim, sobre o campo, chuva leve, pista molhada, mantém aproximação, reporte visual, gol 1172. Bota na 72. Gol 972 e tripouso, vento 130 graus, 10 nós. É, tripouso 972, 10. Contato 3520 para buscar adicionamento, funciona? Autorizado, chama o táxi, então 3520. Autorizado, puxa, 3520. Solo aos 17, táxi via Alfa Juliette para o gate 11. Alfa Juliette para o 17. Doutor 3520, tem 122 a bordo, alternando Recife, 3 horas de autonomia para o táxi. Doutor 3520, táxi via Índia, ponto de espera, reporte pronto, ajuste 1014. 1014, pessoal, táxi, doutor 3520. comandando 3520, ponto 0, Lima 0, pronto. Então 3520, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 3520. Estou em Salvador, bom dia, Xené 6258, vai passar o externo baixado travado. Xené 6258, já visual com o campo? Afirmativo, 6258. 6258, livre pouso opção 0, vento 140 graus, 10 nós. Livre pouso, Xené 6258. Só pra confirmar, o 6258, a pista tá seca? Deve tá ainda levemente molhada. Ah, sim, a gente vê 6258. Afirmativo, ali mantém para as passagens do trás. Né, 6258, Solos 25, táxi Alfa Juliette, gate 05. Alfa Juliette para 05, 6258. Autorizado decolagem de 10. Autorizado decolagem de 10. O 6258, poderia confirmar as condições da pista? Está seco, 6258. Gente, obrigado. Salvador, bom dia, o trip 5329. 5329, vento 120 graus, 10 nós, livre pouso, pistão 0. Gente, livre pouso, tá com o trem baixado, chegado. Avião 3520, decolou 27, controle 119, decimal 8, bom dia. 198, boa. Texas 329, Solos 31, táxi via Alfa, Kilo 43, posição 5.